Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 29 de abril, em segunda discussão, o projeto de lei 1444 de 2012. A proposta do deputado José Luiz Nance, do PPS, estabelece que na implementação de projetos de arborização vinculados aos poderes executivo, legislativo e judiciário, sejam utilizadas exclusivamente plantas nativas da flora fluminense, os hortos florestais administrados por órgãos vinculados à administração direta indireta do Estado também produzirão referencialmente mudas de plantas nativas. O Estado poderá ainda estimular a pesquisa, o estudo e a difusão dessa biodiversidade. Reportagem Ronaldo Ribeiro.